Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois o meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, é o lamento do povo oprimido, da gente sem pão. É o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Bença, Solano Trindade, bença, Dona Raquel Trindade. Música preta brasileira. Licença pra chegar. Ha. Condições de trabalho, as piores possíveis. Fábricas não tinham janelas, abusos horríveis. Acidentes de trabalho, sem indenização. Engordando mais e mais o bolso dos patrão. Crianças e mulheres, principal mão de obra. Da mesa do banquete, alfinete, nada sobra. Salários miseráveis, sem direito à aposentadoria. Péssima situação, além da selvageria. Os dias de barbárie séria estavam contados. E culminou com a guerra dos braços cruzados. Carroceiros, padeiros, trapicheiros, estivadores, operários, caixeiros, de forma dos trabalhadores. Manifestações, motins, ocupações. Por mais respeito, melhores condições. Redução da carga horária, quero hostil. Proibição total do trabalho infantil. Atos que foram logo claro declarados. Atentados ao poder soberano do Estado. Se quisessem tudo poderia ter sido evitado. Amordaçar o povo é fabricar exaltados. A carga da cavalaria da brigada militar entrará em ação na missão de controlar, reprimir, restaurar a ordem, custe o que custar. Falta pouco pra chegar onde quero chegar. Já já vão se encontrar, povo e força policial. Na procissão do operário morto de forma brutal. Vai ter material de sobra pro Jornal Nacional. Confronto inevitável, batalha campal. Quem me contou a história foi mãe Sebastiana. Titipo, titi sentada na beira da cama. O final desse encontro você nem imagina. Descubra o que foi o buquê de espertirina. Ocorrências que narrei, nos dou noção, sem pressão não evolui a lei, é bom lembrar. O opressor mudou a forma de atuar, sinto o cheiro de enxofre deles do ar. Travestidos misturados em meio à multidão, discursos progressistas, reacionários de plantão. O âncora se afunda no intervalo, comentário. O lixeiro é o mais baixo da escala do trabalho. Filha da folha, garrar a gancha, escolha. O gueto vive a rua e você na sua bolha. Sou todo gritou pro mundo todo ouvir que o Brasil não pode ser igual ao Piauí. Que tanto faz parar, deixar de existir. Um lembrete existe gente minha por ali. Padre via, apreciar, filmar, se divertir. Mancada é um mercenário, Stallone e mente. Todos catadores, catadoras, lixeiros. Domésticas, assessoristas, serventes, pedreiros. Não proponho bomba ou tudo pelos ares. Só pra informar que reconheço os meus pares. De boa cara ou coroa, mesmo que necessite, seguirei rejeitando na moral seus convites. Assuma a autoria dos erros que cometeu. Se ninguém ligar, Rede Globo, fui eu. Júlio Medaglia, autor desse arranjo original. Rico Mello é o mentor da pororoca musical. O velho se faz novo. É a verdade, assim caminha, se renova a humanidade. O maestro sendo ouvido por toda a comunidade. O popular, o erudito, medalha, outra sonoridade. Oportunidade pra quem desconhecia. Caetano é Tropicália, versão rap, quem diria? Sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés, os caminhões. A ponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, terrorento, carnaval. Eu inauguro o com coração, transformação, presta atenção. Música preta brasileira, sem volta. Palavras colocadas afiadas. Genival Oliveira Gonçalves, filho do seu Genésio e da Dona Sebastiana. Sou eu mesmo, Gog. Sou eu mesmo, Gog.